que lhe ver, imaginar as tantas maneiras, recorrer a outras maneiras, pra ter para dar e ter para dar. Chega o céu, chega o sol, você não vem, virá do viver, do imaginar no chão, da lareira, da combinação, das maneiras, reverbera o som, sou seu espião sem tempestades. Agua a la sed, y la sed lleva en su centro tu recuerdo, y más adentro de tu recuerdo, la red tejida con el vapor sutil de tu piel. Tu herida, hecha de tiempo y de vida, de bruma, de resplandor, de rumor de las ciudades, de calma, de tempestades, de esquinas y soledades, sabe aprender del dolor. Traes lo que te llevas, y toda el agua que bebas trae la sed en su interior. Gota d'água, mãe, manhã, mundo é sede, vira querer ver, imaginar as tantas maneiras, recorrer a day.